En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en la costa oeste de California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Comenzamos el programa del día de hoy con Milagre dos Peixes, por la Orquesta de Sopros da Proarte, con la participación en este tema de la cantora Julia Vargas. El tema fue compuesto por Milton Nascimento y Fernando Brandt y lanzado por Milton Nascimento en 1973. Este excelente álbum de la Orquesta de Sopros da Proarte es de 2014 y se llama Festejo. En él participan como invitados conocidos artistas, los músicos Egberto Gismonti, Carlos Malta, el violinista franco-brasileño Nicolás Krasik, Marcelo Caldi, Ginga, João Bosco, Gilberto Gil y Julia Vargas, que es cantora, percusionista y bailarina, nacida en Cabo Frío, en el estado de Río de Janeiro, y es de la nueva generación de cantoras brasileñas. Así como a quien oiremos a continuación, ella se llama Luisa Brina, nacida en Minas Gerais, que ya ha lanzado 3 discos, el más reciente en 2019, con un título muy singular, Tenho Saudade, Mas Já Passou. En este disco, ella canta una composición de Gilberto Gil titulada Queremos Saber. Es una interpretación y sonoridad minimalista, destacando así la lírica de esta letra llena de cuestionamientos bien actuales. Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícia mais séria sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações, homens pobres da cidade, estepes dos sertões. Queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos de fato um relato, retrato mais sério do mistério da luz. Disco voador pra iluminação do homem tão carente e sofredor, tão perdido na distância da morada do Senhor. Faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber. Canto pra alguém responder, canto pra alguém ou ninguém, depende do dia na nossa cidade, dia em que dá pra se ouvir, dia em que o dom de iludir é a realidade. Mando mensagens daqui, leio mensagens de lá, que podem ser deste ou de outro planeta, todas a me confundir. Não sei se sou ser humano ou se sou borboleta. Vivo sem ver para crer. Creio e depois vou saber. Falo sem muita confiança. Lembrança é o que eu posso trazer. Posso também me esquecer. Toda lembrança atroz lembra que estamos tão sós. Mas a lembrança que é boa revoa lá dentro de nós e aparece na voz. Canto pra alguém responder. Canto pra alguém ou ninguém. Depende do dia na nossa cidade. Dia em que dá pra se ouvir. Dia em que o dom de iludir é a realidade. Mando mensagens daqui, leio mensagens de lá, que podem ser deste ou de outro planeta, todas a me confundir. Não sei se sou ser humano ou se sou borboleta. Vivo sem ver para crer. Creio e depois vou saber. Falo sem muita confiança. Lembrança é o que eu posso trazer. Posso também me esquecer. Toda lembrança atroz lembra que estamos tão sós. Mas a lembrança que é boa revoa lá dentro de nós e aparece na voz. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos apaixonados. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos abandonados. Ela virá no verão, mas ela virá no os flamboyants estão sangrando, nessas tardes tão azuis. Ela virá no verão, mas ela virá no verão. ela virá no verão. E ela virá no verão com as chuvas de cajus. Os flamboyants estão sangrando nessas tardes tão azuis. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos apaixonados. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos abandonados. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos apaixonados. Pastores da noite, meu São Jorge amado, livrai-me do ódio dos abandonados. Vejo luas sobre a relva e o capim. Vejo sim, muitas sim, nos jardins, luas de alecrim, luas de jasmim. Vejo luas dentro do meu camarim. Vejo sim de cetim, de marfim, lua sananquim, luas de pequim. E assim eu vou te vendo nos céus e nos confins. Luas, luzes que eu invento, que brilham todo o tempo que estás pensando. Dentro do meu camarim, vejo sim de cetim, de marfim, lua sananquim, luas de pequim. Que brilha.

Tenho Saudade, mas já passou, del año 2019. Enseguida oímos Planeta y Borboleta, interpretado por Nao Zechi, y está en el disco de Luis Tatit, gran músico, compositor de la ciudad de São Paulo, y está en su disco Palabras y Sueños del año 2016. Enseguida oímos Chuvas de Cajus, interpretado por el Seu Valença, que ayer cumplió 75 años, con 50 de actividad artística, uno de los íconos de la música popular brasileña. Otro gran ícono de la música popular brasileña es Ivan Lins, que interpretó esta canción titulada Luas de Pequim, de su autoría, y está en el disco A Doce Presença de Ivan Lins. Y por último oímos Meu Lugar, que está cantado por Arlindo Cruz, cantautor de grandes éxitos, ex integrante del legendario Fundo de Quintal, una formación de grandes zambistas que dejaron un importante legado para este género. Meu Lugar es una composición de Arlindo Cruz. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Estamos de regreso en Contacto Brasil. Comenzamos esta segunda parte del programa de hoy con el tema, el samba titulado Corra e Olha o Céu. El tema pertenece a Cartola y está interpretado por Teresa Cristina, grabado en vivo en su disco Canta Cartola del año 2016. Y seguimos en Contacto Brasil, oímos otro samba, este se titula Lenço Branco y Destino da Madeira. pertenecen a Ataulfo Alves y lo canta Consuelo de Paula en su bellísimo trabajo titulado Samba, Seresta y Bayón del año 2009. De um povo que procura amor e paz. Vai, meu lenço branco, tremular noutras mãos. Vai, manter a tradição do que é nosso, de geração a geração. Tempo jamais desfaz. Samba, retrato de um povo que procura amor e paz. Samba, retrato de um povo que procura amor e paz. Estamos en Contacto Brasil. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar.

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Ainda me lembro que saudade de você. Dizendo eu já criei seu pai, hoje vou criar você. Ainda tenho muita vida pra viver. Meu pai grande, quisera eu ter sua raça pra contar a história dos guerreiros trazidos lá do longe, trazidos lá do longe, sem sua paz. De minha saudade vem você contar de onde eu vim. É podia amar, podia ter todo filho seu seguindo os passos e um cantinho pra morrer. Pra onde eu vim, não vou chorar. Já não quero ir mais embora. Minha gente é essa agora. Se estou esto es Contacto Brasil. Escuchamos algunos temas. El primero se titula Lenço Branco y Destino da Madeira, interpretado por Consuelo de Paula. El tema pertenece a Ataulfo Alves y está en el disco Samba, Seresta y Baião de 2019 de Consuelo de Paula. Vai Passar, una de las composiciones más conocidas de Chico Buarque, un verdadero himno popular interpretado por la recordada Betty Carvalho. Otro tema que pertenece a Chico Buarque y esta vez está interpretado por Carlinhos Vergueiro se titula Pelas Tabelas, una versión muy original de este tema. Y enseguida oímos Maravilla, interpretado por Francis Haim, y Chico Buarque, compuesto por ambos. Enseguida oímos Sueño con serpientes, el histórico encuentro de la cantora argentina Mercedes Sosa y el mineiro Milton Nascimento. El tema pertenece al músico y compositor cubano Silvio Rodríguez. Y finalmente, Pay Grande. El tema pertenece a Milton Nascimento en la interpretación de una de las voces femeninas más lindas de la MPB, Alaigi Costa, cantora y compositora nacida en Río de Janeiro. Y esto es todo por hoy, queridos amigos. Nos encontramos el próximo martes aquí en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Salud y paz para todos. Little lily, yeah, yo, yo.